enxuga os olhos, não vai mais chorar. Ouça o que eu digo, não faz assim. Pode ter fé que essa dor vai passar. Já não tem. Seus olhos perdidos.